voz. Se formos amigos sinceros, teremos um mundo melhor. Não vamos negar um sorriso, as pessoas precisam de nós. Se virem que somos amigos, ouvirão nossa voz. As pessoas precisam de paz, o mundo precisa de luz. Há mais vida onde existe esperança. A esperança da vida é Jesus. As pessoas precisam de paz, o mundo precisa de luz. Há mais vida onde existe esperança. A esperança da vida é Jesus. As pessoas precisam de luz. Se formos amigos sinceros, levaremos a ela Jesus. Não vamos negar um abraço, não vamos calar nossa voz. O mundo precisa de amigos, precisa de nós. As pessoas precisam de paz, o mundo precisa de luz. Há mais vida onde existe esperança. A esperança da vida é Jesus. As pessoas precisam de paz, de luz. Há mais vida onde existe esperança. A esperança da vida é Jesus. As pessoas precisam de paz.